de mansinho, bate de mansinho, din, din, dom, din, din, dom. Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abra o guarda-chuva, abra o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder.